ligando pro sinal fechado, só porque o dia tá nublado. E daí se vai chover, vai ser milímetros. Eu tô indo agora antes que a noite passe, com pneu furado, vou de moto, táxi. Eu chego aí, pode esperar pra repetir do jeito que a gente faz. É, bateu saudade, quem olha me vê sorrindo. Meu carro e o coração já sabem o caminho. Daqui a pouco eu e você. É, me tira o óculos, seu beijo molhado. Mal vai dar tempo de chegar no quarto. A chuva passa e o sol vai nascer. Daqui não sai e nem você. Me tira o óculos, seu beijo molhado. Mal vai dar tempo de chegar no quarto. É de noite a gente colado. É muito amor por metro quadrado. Ligando pro sinal fechado, só porque o dia tá nublado. E daí se vai chover, vai 100 milímetros. Eu tô indo agora antes que a noite passe, com pneu furado ou de moto táxi. Eu chego aí, pode esperar pra repetir do jeito que a gente faz. É, bato saudade, quem olha me vê sorrindo. Meu carro e o coração já sabem o caminho. Daqui a pouco eu e você. É, me tira o óculos, seu beijo molhado. Não vai dar tempo de chegar no quarto. A chuva passa e o sol vai nascer. Daqui não saio e nem você. Me tira o óculos, seu beijo molhado. Não vai dar tempo de chegar no quarto. É de noite a gente colado. É muito amor por metro quadrado. Seu beijo molhado. Não vai dar tempo de chegar no quarto. A chuva passa e o sol vai nascer. Daqui não sai e nem você. Me tira o óculos, seu beijo molhado. Não vai dar tempo de chegar no quarto. É de noite a gente colado. É muito amor por metro quadrado. Eu sou mais barulho, só do guitarra, gente. Valeu. Obrigado.